DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Aqui a cena é real, rapaz. Cabeção, Biel, DJ Cell. Diga não às drogas. Aqui, luz. Diga sim à vida. Claquete, claquete, ação. Na cena, a versão por trás da mente, holofote. Sem informação, oculta a edição. Pode quer sonhar, mas o sonho, Gugu. Isso é real, pesadelo na reintegração de posse emanencial. Tá ganhando hip hop com história triste. O povo não resiste, se comove ainda seixo da terra. E seu Brasil urgente de ilusão, que ataca a sociedade, a concorrência sem exceção. Na luta pela audiência, sem razão no alfadril, foi hostil, agrediu, pensou que ninguém te viu. Cada esperança, criança, esperança, milhões são doados e desviados pra poupança. Mas infelizmente, Dundum, no mundo moderno é assim. As crianças tá ali, se acabando no crack, enfim, mostra o fim. Dessa zona sem limite, tá no clique do controle remoto. Então desligue. Eu já vivo na cena real, sem distorção, sem TV, sem jornal, sem manipulação do veículo de comunicação elitista que aborda no documentário tráfico versus polícia. Do fora do foco, da câmera da Globo, do Falcão que foi morto, à espera do socorro. Aqui a cena é narrada dos palcos, longe da tela, cada metro de terra sofrida, isso é favela. Nossa vida não é novela, é ilusão. Aqui a cena é real, não é ficção. Nossa vida não é novela, é ilusão em frente à tela. Luz, câmera, ação. Aqui a cena é real, não é ficção. Vejo nascer nos contrastes, conflito, a injustiça. Raiz do problema, um país sem justiça. Opressão gera reação, faz vilão. Ilusão gera depressão, faz caixão. Mas um dos nossos, sob destroços. Governo Lula é óbito, coleciona ossos. Percival, o salve geral é fictício. Do real, crime capital é inofensivo. Se falta providência, sobra violência. Se falta paciência, sobra consequência. Mil motivos de vida contra a vida. É culpa do sistema e do mando capitalista. Brasil, a imagem de um país promíscuo e sensual. Expõe na tela, mulher fruta e seu corpo estrutural. Meu espelho reflete dia após dia uma verdade além do seu programa sensacionalista. Meu caso de família é o conflito da Midoshi. Pra sobreviver à miséria de nascença no plantio. É machista, é machista. Mundo machista de tradição machista. 8 de março, sem flores nem lembrança. 130 operárias trancadas na empresa em chamas. Chamas. Aqui a cena é real, real. Nossa vida não é novela, é ilusão em frente à tela. Luz, câmera, ação. Aqui a cena é real, não é ficção. Nossa vida não é